Venha comigo se quiser viver. Aqui é Joel Suki, e se você é bom em alguma coisa, nunca faça de graça. E aqui é o Neto Maru, e no programa piloto do Azileito, a gente também cortou o Robin Williams. Putaria, bicho, tava pra gravar, né? Esse bicho entrou no Skype no dia, mas não deu não. Pois é, né? E no episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre Batman com o Monel e o Giovanni Araújo. Tô falando com a voz do Bane, né, cara? É, nesse segundo bloco todo mundo usou a máscara do Bane, então aumente o seu MP3, né? Então sua caixinha de som. Olha aí. É, aqui a gente vai falar sobre o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge. É isso então, aí. Então vai ter spoilers, né, cara? Spoiler free, né? A gente fez em duas partes justamente pra dar tempo do cara assistir. É. Se ele não assistiu até agora... Se o cara não assistiu até agora, mano, se f***, né? Então vamos lá. Cavaleiro das Trevas. Já falou dessa porra 10 vezes, já? Louco. Não, mas, mano, mas... Melhor filme de todos os tempos, cara, ali do Batman. É o melhor, o filme 2 é o melhor, mas acontece que... Até o mês passado. É, valeu, Neto. Repare, ele tá falando todo o processo de insanidade e perda de descrença no ser humano, né, cara? O primeiro filme era o medo. O segundo filme é o caos, né, cara? Não, a insanidade. Total, né? O segundo filme é total insanidade, loucura total. E o terceiro é o caos. Porque o caos, por incrível que pareça, ele tem uma lógica, tem uma sequência. A insanidade não. A insanidade vai pra tudo quanto é lado. O caos não. Você viu que o Bane, ele tem um planejamento. Primeiro ele sequestra o cara, precisa da arma, envolve todas as pessoas, isola a cidade e transforma ela numa sociedade deturpada. Tudo tem um planejamento, tanto é que ele não perde o controle todo o tempo e diz, não, um cidadão vai estar com a... Estamos dando spoiler, pode? Aí o próprio Bane diz, não, é ele que está segurando. Não é ele, cara. Ele entregou para alguma pessoa comum, que essa pessoa qualquer hora podia disparar com medo. O certo era 100. Era, exatamente. Ah, cara, mas o que o Giovanni disse realmente tem sentido, porque até as frases do Coringa, né, cara, quando ele diz, ah, eu sou um cachorro que corre atrás dos carros, eu só faço as coisas e tal, né? Então ele vai correndo em direção qualquer, né? Ele vai fazendo tudo da loucura, né? O Ra's al Ghul não quer dinheiro. Ra's al Ghul quer cumprir a meta que lhe foi gerado, que foi trazer a destruição Gotham por causa da sociedade que condenou a sociedade. Ele que seria o instrumento para isso. Então ele foi forjado na dor para instaurar um caos controlado. Ele fez exatamente o que a pessoa da Revolução Francesa fez, né? Entregou o governo para o povo. O povo vingativo, a primeira coisa que foi lapidar dos ricos. E depois que lapidou os ricos, começou os julgamentos loucos. Aí entrou a função da guilhotina. Agora eu queria... O cara foi tão inteligente de citar isso, cara. Eu quando olhei, falei, putz, os caras... O Nolan foi muito inteligente, muito feliz de fazer aquilo. Outra, cara, a ponte que serviu do Coringa que preparou isso, cara. Então, a função do filme 2 é criar a realidade do primeiro filme pro terceiro filme, cara. Então, o filme 2 se encaixa exatamente isso. Montou uma realidade. Porque por causa das ações do Coringa, que ele queria provar que qualquer um podia ser um filho da puta, transformar um filho da puta, um louco que for, tanto é que ele conseguiu fazer o Harvey Dent, que o cara, a cidade, conseguiu forjar uma lei sobre uma mentira, cara. Então o Bane, na verdade, não é um vilão. O Bane, na verdade, é um cara que tá corrigindo que uma cidade podre está usando indevidamente. Então o Bane não é um vilão. Na verdade, ele é um como se fosse tá um anjo vingativo. Né? Exato. Por incrível que pareça. É quase um Hitler, né, o cara? Não digo Hitler. É quase mas um Hitler, que é ajeitar a cidade na base da bala, né? Da loucura. Não, eu não diria. Ô, Manuel, você está certo de um lado, mas por outro, eu não diria um Hitler. Ele sabia que ele teria... Numa ele era um revolucionário, né, cara? Exato, seria um Che Guevara. Com todo respeito aos revolucionários, antes seria exatamente Che Guevara. Um Trotsky da vida. Queria saber de vocês, era a reação de vocês quando souberam que o Heath Ledger ia fazer o Coringa, cara. O Heath Ledger, ele fazia papéis... inusitados. Qual o filme anterior que ele fez? 10 coisas que eu... Mountain. É, pois é, pronto, né, cara? Eu sempre fiz papéis diferentes. Porra, primeiro aquele Coração de Guerreiro, depois 10. A primeira coisa que vem na minha cabeça. Coração de Cavaleiro é foda. Coração de Cavaleiro é foda. Não, mas que seja, cara. Ele pode ter ver o filme. Ele fez aquele filme revolucionário. Coisas que eu dei em você é foda, mas também. É, e tem ele e o Joseph Gordon-Levitt também. Porra, o cara vai fazer o Coringa. Aí, não, tudo bem. Não, ele foi filho do Mel Gibson naquele filme, como é que chama? O Patriota. Não dá. Ninguém acreditava no cara, não. Agora o cara era um puta de um ator, né, cara? Não, e a reação de vocês quando souberam? E Fledger era Coringa, pá! Aí eu falei, Lula, eu vou dizer uma coisa contigo. É da mesma forma que eu sou fã de Joss Whedon e acredito em tudo que Joss Whedon fez. Mesmo ter feito o Alien 4, aquela bomba nuclear. Quando Nolan foi anunciado que Nolan contratou o Heath Ledger, eu falei, vou tentar acreditar nesse cara, mas eu fiquei. Como é que eu fiquei com medo? Eu falei, puta, síndrome de Schumacher, acertar um vai errar o outro, cara. Me deu um pavor do caralho, cara. Não, cara, quando eu soube que o Heath Ledger ia fazer o Coringa, cara, eu fiquei curioso. Caralho, bicho. Eu acreditei porque eu me lembrei daquela cena que ele tá dançando com a banda na plateia. Aí aquilo dali me arremeteu ao Coringa, eu acreditei. Se você continuar falando isso, eu bato em você. Sei, cara, ele não fez nada igual alguma coisa a vez, não fez nada. Mas ele naquele no 10 coisas que eu dei em você, ele pegou uma furadeira e partiu pra cima do cara, mano. Ele fez insanidade. Brincando. Não, mas eu fiquei curioso, cara, porque eu gosto do Heath Ledger, cara, eu gosto daquele filme do Cavaleiro tal, do Coração de Cavaleiro, e eu queria ver ele como Coringa, cara, que tava diferente ali, o personagem e tal. E foi aquela porrada na cara de todo mundo. Cara, eu saí do cinema, cara, sufocado, meu Deus do céu, o que é isso, cara, que eu assisti? Puta, pessoal, saí frangado, o filme eu saí assim, olhei pro lado e falei, puta que pariu, que porra foi essa, cara? Aquela começo daquele filme, do assalto, depois a cena, ele abrindo o filme com a máscara na mão, cara, agora o bicho foi do caralho, cara, aquela cena. Tá, aquela cena, Oscar pra aquela cena ali, cara. Não, o Oscar não foi pra aquela cena, não. Vou desaparecer a caneta. Mesmo, essa daí ficou duas semanas sendo piada interna. Do caralho, né, cara? Aquela... Mais uma vez chamaram Robin Williams. Eu lembro. A chamava pra fazer o Coringa. Confirmaram, cara. Confirmaram que o Coringa ia ser o Robin Williams, cara. Nossa, cara, já tava tudo certo. Mais uma vez Nolan chegou, né, cara? Porra de Robin Williams. Não, dessa vez o que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, você sabe que de primeiro filme só tem o Goy e o Nolan, certo? É. Quem é que entrou no time agora pra corrigir? Tanto é que é escrito, mas o roteiro de quem era? Jonathan Nolan. Eu vi pra todo mundo, cara. É o seguinte, você tem um projetista que faz aquele... da ideia. Tem o cara que desenha, que é o Goya. E existe o cara de acabamento final. Todo projeto é assim. Tem aquele cara que é o detalhista. Nolan, ele amarra tudo, meu amigo. E pega toda aquela bagaceira que o irmão enlouquecidamente escreve e sai corrigindo tudo. Tira a página, bota junto. Dá uma sequência lógica ao processo dentro da mentalidade do universo Nolan, cara. Que você não... Juro pra você, aquele filme não tem erros de roteiro. Tem uma falha e tal, mas se olhar bem, não tem... Tudo tem um porquê, cara. Aquela cena final do Harvey Dent, cara. Foi do caralho, cara, aquilo ali. Não, outra cara, cena que é foda. A cena da caneta é foda. A cena do Coringa matando... Quando o comissário Gordon morre, fudeu. Quando ele volta, puta que pariu. A cena da enfermeira também é foda. É, a cena da enfermeira do caralho, cara. Puta merda. E ele chega, né? Ele chega lá no, na cama, né? Oi! Tá merda, cara. Muito foda, cara, isso aí. Mas aquela cara de porra, que merda, né, cara? O que aconteceu? Aconteceu uma merda contigo, fui eu que fiz. Fui eu que lhe fudi, entendeu? E o Harvey Dent fica louco, né, cara, quando vê ele ali não, se batendo na cama e tal. O Coringa reflete, deu recado, foi aquela hora. Tacando fogo no dinheiro. Mas por que você tá tacando fogo no dinheiro, mano? Eu só preciso de gasolina, uma faca, umas armas e pau. Só isso preciso, mais nada. Aí, pega a tua parte, aí a minha eu vou tocar fogo. Não, outra coisa que clássica ali, meu. Batman enfiando a porrada nele, detonando ele. É, tu não tem problema nenhum pra me bater. Aí, ele morrendo de rir, né? Do estouro assim. As risadas do Coringa é comédia, viu, mano? Ah, você é tão divertido, vamos fazer isso mais. E o Batman metendo a pela, pá, pá, e ele lá, bicho do... Não, virou pra ele, ué, cara, viu? Você é tão animado, vamos fazer isso mais, bora. Isso é piada mortal, meu camarada. Outra cena clássica, cara, Coringa visitar, ó, vim aqui pra nós fazermos um grande plano, matar o Batman. Agora vocês são tão frouxos que estão se reunindo durante o dia, não tem coragem de se reunir durante a noite. E ele puxando a granada, né, cara? Ô, vou te pegar, filha da puta! Ele, o quê? Puxa a granadinha, né, cara? Ele não explica qual é a origem. Cada vez que fala uma coisa, é uma coisa. O cara é tudo muito louco. Não, o Christopher Nolan, cara, é foda demais, cara. Porque ele faz umas coisas assim que... É sutis, né, cara? Por exemplo, o Coringa, eu não lembro. Não lembro no Batman Cavaleiro das Trevas se em algum momento o nome do Coringa é citado. Eu não lembro não é. Isso aí. Não é não, citado, é, uma vez. É citado sim. Sabe onde é que é citado? Ah. Ele é citado em algumas vezes, mas ele é muito bem citado no final do primeiro filme, sim. Tá? E as cartas que aparecem lá do Coringa e tal. Ah, mas só aparece a carta, né? Não aparece nada. Quando mostra aquela parte, aquela fase foda do Albert, do Alfred, que ele chega pro Bruce Wayne, ó. Quando eu estava trabalhando na minha tropa de elite, vou explicar uma coisa pra você. O Alfred faz parte de uma tropa de elite chamada SAS, fazia, ou faz, não sei como é que é. Mordomos muito loucos, né? É, então o que acontece? Ele é uma tropa de elite inglesa que já criava unidades especiais, entendeu? Então, é sério, isso aí na época da Segunda Guerra Mundial já foi criado. Então ele, a função dele, além de ser artilheiro e auxiliar de transmissão, ele também era o médico, né? Então por isso que ele consegue atender o Wayne, consertar o Wayne todinho, porque ele é médico. Ele tem formação. Ah, ele é unidade especial de mordomo, né? É, mordomo ultra high. E o mais incrível de tudo, cara, aquela fase que ele fala do traficante, que os caras estavam correndo atrás do cara e não conseguiam achar o cara. Aí encontraram uma das esmeraldas na mão das crianças. Eu falei, filha da puta, o cara tá por aqui. Qual foi a solução? Tacou fogo na floresta. Aí não sabe se o cara morreu ou não. Mas que o cara sumiu, sumiu. Não, e ele diz a frase clássica, né? Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo, né, cara? Coringa isso, é, isso é que define o filme inteiro, né, cara? A cena da balsa é rico. Agora, até hoje eu acho que o cara explodia a própria balsa, cara. Vê que o Coringa é filha da puta. Coringa, filho da puta. Vê que o Coringa era filha da puta, o cara aperta, bum, explodia a própria balsa. É irado, cara. Aquele filme ali é foda demais. É um filme mega cabeça, né, cara? Essa coisa da sutileza, cara, que o Christopher Nolan coloca nos filmes dele, é aquela coisa, né, cara? O Coringa, o nome Joker, né, não é citado nenhuma vez. O nome Batmóvel não é citado nenhuma vez. Bat não sei o quê. Ele esqueceu essa porra, cara. Como é que ela vai falar Batmóvel? Ah, porra, porque os outros iam colocar. Batmóvel, Batmóvel, Batmóvel, Batmóvel. Fala. Até o clone falava. O que mais eu achei interessante também do filme foi o seguinte: repararam na luta do Coringa? Como é que o Coringa lutou com o Batman? Uma faca. Desesperadamente, dando porradas, sem qualquer técnica nenhuma, tão pancada. Era loucura, depois... né, cara? Louco. É, louco, totalmente sem noção. E outra coisa mais importante, né? Quando o Batman pega o Coringa e pendura pelo pé, a câmera, cara, de cabeça pra baixo. Nossa. Aquilo ali foi uma sutileza. Dizer assim: é assim que o Coringa enxerga o mundo, de cabeça pra baixo, cara. Loucura total, cara. É. Alguém está mexendo o fantasma aí. É, e quando. Falando de uma máquina de escrever aí, é. Né, quando o Coringa vai falar sobre a origem dele, cara. Não ele fala. Diz, é uma porrada. Você sabe como eu ganhei a cicatriz e tal? Aí ele vai dizer. O meu pai era um bêbado e tal, não sei o quê. Aí na outra cena ele diz: você sabe como eu ganhei a cicatriz? Aí, porra, lá vem ele falar de novo. A minha mulher era uma viciada. Porra, cara, é só um maluco do cacete, cara. Eu não tenho origem certa e posso dizer qualquer uma. Qualquer uma pode ser minha origem. Qualquer uma. Outra coisa que aí... eu gosto nos filmes. filmes do Nolan, cara, é como ele abre o filme do Batman, cara. Aquela cena ali do no Batman Begins, cara, dos morceguinhos em CG, aí formando levemente o símbolo do Batman lá atrás. Porra, aquilo é do cacete demais, cara. Puta merda, cara. Inútil. Não, mas foi outra. E depois ele começa se dando porrada, né? O Begins nem tanto, mas caramba, cara. O Cavaleiro das Trevas, a cena do assalto. E no Rise, cara. Puta, o resgate em alto ar. Tá merda, cara. Aéreo, cara. Aquele... Em efeito prático, penduroso. Chegou assim, galera, vocês vão fazer isso? Os caras devem falar, meu Deus, vai matar a gente. Não, cara, aquela cena ali do sequestro ali é foda demais, cara. Ali é um resgate, na verdade. Não é um sequestro, O Batman Begins, quando ele foi começar a gravar, o Nolan, ele chamou o elenco todinho pra uma sessão de cinema e ele passou o Blade Runner, né, na sessão. Quando terminou o filme, o Nolan chegou pro elenco e falou assim, é desse jeito que eu quero o Batman Begins. E no Cavaleiro das Trevas, ele fez a mesma coisa, só que o filme Fogo contra Fogo. Todo o trabalho que foi feito, muito bem feito do Nolan com relação a essa trilogia, cara. Tanto é que quando eu terminei de assistir o filme na sessão especial que a gente estava junto, o que mais Thiago Siqueira gritava no meu lado é o seguinte: não precisa de reboot, acabou. Não precisa de reboot, eu acabou. Eu também acho, cara. Acabou, aquilo ali não é reboot, é outra série, acabou. O filme terminou fechado, de uma forma real, legal. Completou o filme que foi feito do Coringa, completou muito bem. Eu não senti falta, eu queria, mas não senti falta do Coringa, que... foi o mais importante. E o mais legal, fez uma ponte com o filme 2 do Cavaleiro das Trevas, né, cara? E criou fundamentos pra grande mentira da sociedade, né? Que a maior mentira da sociedade, falei, Harvey Dent, né, cara? Puta, aquele é do caralho. Então, agora, cara, vocês acham que Cavaleiro das Trevas, ele só foi o que foi por causa da morte do Heath Ledger? Não, acho que não. Eu acho que mesmo o Heath Ledger tendo continuado, é só só engrandecer a carreira dele. Porque muita gente fala, né? Ah, o Cavaleiro das Trevas só é o que é por causa da morte do Heath Ledger e tal. É, porque o Nolan viu que não ia dar certo o filme dele, o filme ia ser vagabundo, mandou matar o Nolan. Mandou matar o Heath Ledger. Tá bom, a grande conspiração. O Nolan é um grande assassino. Viu que o filme dele era muito mal feito, o filme tava ruim, matou o ator. Tava ruim. Imagina a American Pie, ia matar todo elenco, né? American Pie, ó. Todo mundo vai tentar fazer o filme ficar bonito, mas matar todo mundo ia dar certo, cara. Não tem nada a ver, eu acho que o filme funciona com ou sem a morte do Heath Ledger. Acho que até a melhor ficou bem representado. Agora, que mudou a academia, mudou, né? Claro, teve que aprender a dar um premiação póstuma, né, cara? Isso aí que foi. Isso aí foi foda. Eu ainda me lembro, cara, ali na época, eu tava na faculdade, eu tava na secretaria esperando alguma coisa, aí eu vi na televisãozinha que tinha lá umas imagens, né, porque a televisão tava no mudo e tal, aí eu vi umas imagens do Heath Ledger passando, indo pro Oscar e tal, aí eu, caralho, aconteceu alguma coisa com o Heath Ledger, cara, não acredito não, ele tem que terminar o Batman, cara, que isso. Aí quando eu chego em casa, porra, cara, o cara morreu, não acredito não. Mas na verdade ele tá filmando o Dr. Parnassus, já tinha terminado o Batman, já tava fazendo com outro puta de um diretor, que é o Terry Gilliam, que é o cara que fez o Monty Python, né, cara? Uhum. E ele tava fazendo um tremendo filme que eu gosto do Dr. Parnassus pra caramba. Agora é totalmente Terry Gilliam, né? Aquele estilo Monty Python, né? Quando eu soube que o Heath Ledger já tinha filmado todas as cenas do Batman, cara, eu, graças a Deus. Sei lá, pode morrer agora, né? Não era pra morrer, não. Não era morrer agora, não, cara. Não era como o cara voltou a jogar videogame, né? Numa boa. Mas o cara ali foi, porra, foi uma tristeza, cara, quando ele morreu, fiquei puta merda. Mas foi, eu achei assim, excepcional, cara. Foi. A coragem de dar a premiação pra ele, cara. Aí depois que ele morreu, né, a galera disse, o Christopher Nolan disse, nenhuma cena do Coringa vai ser cortada, né? E botaram todas as cenas que ele gravou, né? No, em homenagem à memória dele, né? Tem muito extra, foda, né, cara? Tem muito extra. No DVD tem muito extra. Eu tenho DVD e tem extra pra caramba. Só tem uma cena em pouquíssimos segundos que aparece o Coringa sem a maquiagem. É aquela do que ele tá dando tiro contra o prefeito Gordon. É, pois é. Não, quando vai tentar fazer um atentado contra o prefeito. E o Cavaleiro das Trevas ressurge. Só posso dizer uma coisa, Tom, vou ser censurado. Puta que pariu! Isso aí, saiu mais ou menos, isso aí. Mais ou menos! Eu vou ficar calado porque você estava no meu lado, seu safado. É um canalha, cara. Como é que um homem diz um filme dele? Canalha. canalha, rapaz. Seu patife, né? Seu patife, como é que você diz um filme desse tão esperado, de uma forma tão bem concluída, cara? Porra, eu sou suspeito também, que eu sou fã, além do fã do diretor, eu sou fã do Batman, né, cara? Então eu vou dizer assim, deu uma dignidade no final do filme. Atenção, e agora é o momento spoiler, né? Ah, mano, tá doido, né, mano? Ali, mano, tá tudo errado aquele negócio ali, mano. O que tá errado, porra? O quê? Tá tudo errado, mano. Como é que o cabo vai sair daquela mosca voadora ali, mano? Que mosca? Aquela mosca, aquele helicópterozinho dele ali é quase uma mosca. Ah, se você não tá, porra, meu irmão. Olha que o cara, olha a explicação do que o Lúcio Fox falou. Isso é um controle, irmão, de população. Você sabia que já estão fazendo pequenos helicópteros drones pra fazer isso, cara? Meu irmão, fazendo... aquilo ali é uma mosca, mano. Meu irmão, mano. Se o Morgan Freeman disse que aquilo é um morcego, porra. Você é bebe. Tô duvidado do cara, não, porra. Se for assim, a maioridade aérea, não tem, cara. Tudo que voa é superior a você, cara. Não tem jeito. Ah, isso é igual. Eu vou dizer uma coisa. Aquilo ali tá tudo errado, acho. Aquela, são 4 megatons, né? Aquela bomba ali. É. Gigaton, sei lá o que é. Gigatons. Aí o bicho lá é 10 mil quilômetros de um raio, né? De distância. De 10 mil quilômetros, 10 quilômetros. 4 megatons é menor do que a bomba de Hiroshima, porra. Mas só 10 quilômetros? 10 mil quilômetros. Pra... Que 10 mil quilômetros? 10 mil quilômetros explodindo Estados Unidos aparecendo no Brasil. Inteiro. Porra. É por isso que o Manel não entendeu o filme, né? Ele errou só por 3 casas decimais, né? Não, não, peraí. Aí o problema é esse, ó. 10 quilômetros, né? Aí o cara sai de mar dentro daquele helicóptero de cabeça pra baixo. Um minuto antes da bomba explodir. A bicha explode. Aí todo mundo fica triste, o rapaz faleceu. Aí quando veio, ele me veio tomando café na outra cena. Porra, cara, é romance. Não, olha, cara. Não, macho, é o básico. Irmão, vamos lá. Vamos tirar os peitos, a prova de bomba, não, mano. Saiu. Quem te garante que não pulou um antenato pra sozinho? É, pai, ter morrido. Não, eu acho que ali foi legal, porque o que aconteceu, cara? Eu acho que pra fechar um filme legal, não seria justo um homem que fez uma desceu até. O que que o olha só. De vez em quando você tem que ter o que mais o comandante Gordon falou. Você tem que ter um amigo que vai meter a mão nessa sujeira, se sujar, se machucar. São as palavras do Gordon. Lembra que ele falou isso, cara? Gordon. Foi as palavras do Gordon. É, Gordon e Gordon. Tudo com relação. Do Gordon, cara, que chegou lá. Gente, você tem que mandar alguém pra sujar, fazer o serviço. E ele fala assim, com uma raiva tão grande, porque sabe que. A mentira que foi formada em relação ao Harvey Dent, ele sabe que não foi o cara. Não foi ele que fez isso, né, cara? Então ele é. Tu quer dizer com ele, tu tá falando isso aí, eu tô falando que ele não tem os peitos à prova de bomba, mano. Que eu tô falando, porque quer queira ou quer não, uma coisa muito simples. Muito simples que pouca gente sabe. Ele simplesmente disse que não precisava do controle remoto. Depois que ele deixou na posição, ele deixou travado e pulou, cara. Quer dizer. Tanto é que, no final do filme, quando o Lúcio Fox fala, olha, não, ele tá com problema de controle remoto. Não, já tá regularizado, já voltou a funcionar. Quando? Ué, há seis meses atrás, alguém fez a programação e tá funcionando o controle. Que era o segundo, eram dois BAT. Tinha dois morcegos. Tanto é que no filme fala, o técnico fala, não, já regularizado aqui, já tá funcionando. Quer não, dizer... mas ele usou só um, não foi, não? Que ele deixou lá em cima, lá do prédio e tal, e foi buscar dois, lá. São dois baixos. São dois mas prédios. O que ele tava usando não era aquele, não? Que deixou em cima do prédio? Pronto. Tinha um importa, pronto, um... O que importa é que há 6 meses atrás, que foi justamente na época da bomba, ele tinha atualizado o sistema dessa merda aí. Ali já demorou um tempinho depois ali, mas ele já tinha feito a atualização, ele fez a atualização do programa, quer dizer, ele já sabia botar o piloto automático pra funcionar. Entendeu, não, galera? Não, mas tu acha que o cara criou o bate-computador, não ia ajeitar o piloto automático, mano? Eu não digo bate-computador não, meu camarada. Eu digo aquele sistema que ele construiu, sem o Lúcio Fox fazer, do radar do filme 2, em que cada celular se transforma em um sistema de sensor. Puta. Nossa, que pariu. Cara, aquilo ali é foda demais, ali, cara. Vou dizer uma coisa pra vocês, não se assustem, o americano já tem aquilo, tá? Que isso? Ah, é aquele sistemazinho, mano, que ele usa direto no filme, que ele aperta um botão e gera um blackout. Ali não, mas ali tem arma de pen, existe arma de pulso eletromagnético, pode, porra. Aí é uma arma de pulso eletromagnético. É porque é o seguinte, vou dar um exemplo pra vocês. Aqui já existe, só que em aviões, tá? Vixe, em avião? Em avião. Vou dar um exemplo pra você. Existe uma categoria chamada Prowler, os aviões Prowler que o americano usa. Primeiro avião que saiu foi um A6, que é aquele de 4-5. Depois botou um F-111 e hoje tem uns F-18 que faz essa função agora, certo? São chamados aviões com contramedidas eletrônicas. E uma das armas que ele tem é o PEN. Ele não tem defesa, ele não tem mísseis, não tem nada. Ele só tem defesa eletrônica. Então, quando o cara lança um míssil de fabricação americana, não atinge um americano. Ele vai lá e interfere na programação e desvia. Tanto é que a briga de você comprar um equipamento americano é essa. O Chile comprou vários F-18, sabe que nunca vai poder usar contra os americanos, porque o armamento dele nunca é disparado contra o americano. Ele tem um código lá que bate, ou então um pulso eletromagnético que desabilita a arma. Então, o americano tem isso, que foi desenvolvido pelo russo. Cara, o Raven... Sempre se dá mal, né? Tinha que ser um russo, né, cara? É, o russo pra fazer merda... O russo matou... Olha, o russo fez o primeiro e único avião nuclear. Matou todo mundo radioativo. Tem mais um avião que era nuclear. Mas depois deixa tudo... O americano só tinha uma suposição. O russo feio. Aquela cena brilhante ali do Bruce Wayne saindo do carro e todo mundo fotografando. Aí ele pega o bichinho e... desliga as máquinas do dia, irada, cara. Não, mas ali pode, porque o Raven, que é o F-111, que é famoso, ele tem, tanto é que ele tem um desenho diferenciado na cauda. Uma das formas de pré-combate dele, ele abrindo espaço para o combate, isso foi usado uma vez no ataque do Líbano, nos anos 80. Ele vai na frente, dispara o pulso eletromagnético, desabilita as armas e os mísseis vêm em cima e destrói. Simplesmente o inimigo não consegue combater, ele desliga. Essa arma do PEN já existe há muito tempo. Só não existe portátil, né? Tinha alguém usando isso aí no meu carro ali direto, que tava desligando ali. O melhor exemplo natural de pulso eletromagnético, o relâmpago. Cara, quando freada, cara. O cara freia o meu carro, ele desliga, cara, do nada. Ah, mas seu carro tá pelo menos desequilíbrio. Cara, eu acho, galera. Perigo, vi isso aí, mano. Alguém escondido. Um exemplo de PEN que eu tô falando. Um exemplo real de PEN mesmo que existe é o relâmpago, pô. Onde barra relâmpago apaga tudo, porque é um pulso eletromagnético. Ele tá peraí, relâmpago ali também é putaria, né, cara? O trovão quando cai. Que aí, pô! Também, se não cai. É, se você não pegar um relâmpago, ele desabilita tudo, desarma tudo em volta. Se você não morrer, né, aí fica tudo. É, se você não morrer. Tá? Ô, Manuel, você me perguntou o negócio da bomba. Sabe quanto é que era Hiroshima? Sabe quanto era a capacidade da bomba de Hiroshima? 13 quilotons. Então a bomba ali do Batman era fraquinha, né, cara? Não, não era... Não, tem bombas piores, mas aquela bomba do Batman. Eu vou explicar assim. Tinha capacidade para destruir a Gotham City toda a bomba? Não. A qual a função hoje da bomba nuclear? Você assistiu aquele filme que é bem retratado, Perigo Real Imediato, ou A Soma de Todos os Medos é Melhor, do Tom Clancy, uhum. Que o Morgan Freeman também participa, e ele é o segurança. Morgan então lá é uma chamada. Qual a função ali? É uma bomba suja. Você explode a bomba, contamina com radioatividade de todo mundo, ninguém tira ideia. Sim. Então a função ali ia destruir o centro da cidade, mas em volta no raio de 10 km, aquela região todinha seria inabitável, entendeu? A função dessa bomba não é destruir, é tornar um ambiente inóspito. Foi o que aconteceu lá em Chernobyl, né? Que... Isso. Pô, virou uma cidade fantasma, né? Aquilo ali, cara. Ninguém vive lá e tal. Mas, cara, aí o Manuel fala assim, pô, mas o cara levou pro mar. Por que pro mar? O melhor elemento de absorção de radioatividade qualquer, além do chumbo, depois é a água. O tá? Chumbo, mano? Chumbo? É, o chumbo retém radioatividade. Tem muito nunca reator. Você assistiu Super Amigos, mas já é isso? É isso aí, grande, né? É isso aí. Não, mas também ele ia criar peixe com três olhos e tal, né, cara? Não, isso aí já é, não é bomba nuclear, não. Mas isso é resíduo nuclear, porra. Não, mas ali o Batman, o Cavaleiro das Trevas, cara, abre perfeito demais, cara. Puta merda. O filme abre assim espetacularmente foda, cara. E diz como matar vários dublês em pouco tempo. Porra, e aí, Manuel, tu que é dublê, encarava aquela cena? Ah, oh, rapaz. Inclusive, um dos caras que foi cotado ali pra ser o Bane ia ser o Manel. Qual é a cena mesmo, hein? Porra, imagina o Manel. Oxe, menino, estamos aqui para fazer a limpeza do mundo. Entendeu? Interpreta aí o Bane, Manel. Vamos devolver a cidade, a população. Não, porra, tu tem que fazer a voz de lá. Voz de homem, né? É, mas isso aí tem que fazer parece... a voz dentro do copo. É, mas aquela porra ali parecia que ele tava querendo é voto, mano, aquela porra ali, mano. Não, mas foi... Na época da eleição, logo. Não, tu tem que fazer com aquela voz dele, cara. A voz de... Parece que ele tá falando dentro de uma lata ali. Vai lá. Falando de uma lata, ó. Tem que falar... Volto! Honra de ouvir a cidade para o povo! Peraí. Vai lá, vai tu. Concentrando, Manel. Tá concentrando pra encarnar o Bane. Tá recebendo o personagem. Tá batendo tampão pra receber o personagem. Pessoal, mas fica entre nós, cara. Pode falar o que for dizer, mas, cara, tu, aquele discurso que ele fez, você olha pros olhos. Foi ele só caralho. Fez aquela interpretação pros olhos, cara. Como é? Voltei, peraí. Interpreta aí o Bane, mano. Aquele discurso, vai, o discurso. Vou pegar aqui a lata aqui, peraí. Pegou a lata! Eu sei mais como é o discurso mesmo. Vamos devolver a cidade ao povo, né? Isso aí. É, mano. Aí tu fala aí. Aquela cartinha do Gordon. Não, pá, tu acha? Tu jura que eu decorei a carta todinha, né? Decorou, velho. Decorei, viu, meu filho? Vai, tu é um espera. Ator conhecido, vai lá. Guiando sobre o fato do Bane falar como se estivesse dentro de uma lata, a voz dele ficou horrível, ele teve que redublar tudinho, cara. Foi redublagem. Porque no primeiro trailer tava meio ninguém estranho, né? Ninguém entendia nada. Eu vou pegar aqui um negócio aqui que pra fazer o teste. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Tu, vai lá, velho. É o Bambubi que tá falando. Vai lá. Vamos. Vai lá. Povo de Gotham, vai. Tu tá achando a voz dele parecida com a do ET, não, mano? Povo de Gotham, vamos devolver a cidade ao povo. O povo da prisão perpétua. Eu não sei como é o nome da prisão. Harvey Dent é uma mentira, vai. Blackgate. Aquela prisão chamava-se Blackgate. Harvey Dent é uma mentira. É uma farsa. Vai lá. Fala o discurso do Gordon. Discurso do Gordon. Cala a boca, porra. Vai lá. A carta do emissário Gordo. E ele fala o seguinte. Emissário? Emissário, ele lança cagado. É comissário, né, meu irmão? Comissário, emissário é aquela porra que nós só acostumamos, porra. Emissário, porra. Meu Deus do céu, eu mereço. Eu confundi a palavra. Vai, aí tu diz: Harvey Dent tentou matar meu filho. Vai, diz aí: Harvey Dent tentou matar meu filho. Quem matou? O Batman não matou o Harvey Dent. Ele se matou. Se matou não. O quê, meu? Puta merda, ele deu tiro na cabeça. Puta que pariu. Quando assistiu o próximo filme, cara. É isso. Isso tá sendo uma interpretação única. Foi criado agora o Batman Begins vs Return. Mandaram pra ter gravado o programa todinho com essa lata, mano. Pois é, né? Ficava mais sensual. Ah, vai lá, pô. Batman não matou o Harvey Dent, vai, de novo. Não, o Giovanni aí tá ficando com raiva da minha interpretação. Que porra de ficar com raiva? Pelo contrário, eu sou seu fã, porra. Que é uma fanpage agora. Emmanuel é o cara. Eu tô com a gente mesmo de graça, cara. Agora eu vou ser sincero, cara. É mesmo, eu acho que o seguinte, a trilogia ele representou os três estados plenos da desgraça humana. Que foi o medo, aí a insanidade e o caos. Tá ali, quando o ser humano chegar a esses três pontos, que é a representação dos três filmes, né, cara? Cara, o mais só faltou a fome, né? Mas é o quarto. Pior que é mesmo, só faltou a fome. Eu acho que o próximo filme ia ser a fome. Mano, agora cá entre nós, vamos lá, uma pergunta que não quer se calar. Gostaram da Anne Hathaway como a Selina Kyle ou não? Acho que Manuel. Cara, eu fiquei meio em dúvida, mas achei legal ali. Eu gostei. Então, e Manuel? Quando eu vi essa criatura que ia ser a mulher louca lá, eu não botei fé em primeiro momento, mas após ver ela pilotando aquela moto ali do Batman, eu acho que ficou bem interessante, certo? Cara, eu gostei, porque em momento algum é citado como um legado. Exatamente, Ela é uma ladra, mais uma uma roupa. vez, né, cara? O Christopher Nolan Nolan, né? fez muito. Com a sutileza dele, né? Não faz nenhuma menção ao nome Mulher Gato, né? Que ia ficar ridículo, cara. Mas ela, enfim, esse papel mulher gata aí nesse filme aí, ele tá totalmente depois debaixo dos Ia panos. ficar ridículo, cara. Chamar, mulher gata, mulher gata. Tá Mas eu totalmente debaixo acho. dos panos. Se você botar um cabra, o menino nasceu ontem, já tem 15 anos, botou ele ali. Ele nunca ouviu falar do Batman, mas ele vai ouvir, assistir esse filme aí. Nunca que ele vai adivinhar que aquela criatura está interpretando uma mulher gato Mas eu acho como. que o caminho é esse, cara. A ideia não era criar estereótipos, criar novos estereótipos, tá? Tanto é que ela virou o quê? A mulher do cara. Tanto é que a referência ali foi. Porra, mas foi assim o final para todo mundo, cara. No final, por exemplo, eu fiquei muito interessado em levar o filme para levar minha esposa. Minha esposa é fã também do Batman. E o final do Batman do Cavaleiro das Trevas, ela saiu chorando. Esse teve aquela cena, eu não consegui descer um pouquinho de lágrimas, foi aquela do Alfred, cara, que Ah, eu. todas as cenas do Alfred são Ei, muito bem fodas. agora tu me falou uma observação que eu comentei no filme. Qual, Já cara? percebeu que todas as cenas do Alfred ele tá quase chorando? Meu amigo, chama-se Eu Quero Ganhar o Oscar, entendeu? Aí quando foi no último que ele leva um pé na bunda lá, que ele vai sair da casa, é que ele realmente chora, finalmente. Mas todas as cenas dele é quase chorando. Ele não Ele levou o vai pé na sair da bunda. Ele casa, pediu ele as fica contas, cara. Ele desabrigado. Não, cara, levou. eu achei legal porque mostrou uma relação ali paterna ali do Bruce com o Alfred, foi Não, a esperada. cena tá excelente. A cena e Mas ali é a famosa todo cena. aquele. Vou fazer uma cena para dar o Oscar. Ali tá escrito, cuspido, escarrado, né, meu camarada? Aquele, Ali. aquela parada ali tá errada, realmente. Então foi muito Ali é pra chamar assim: eu tal. quero dar o Oscar pro Michael Caine, agora a gente vai dar. Naquela hora que ele diz: eu nunca quis que Amado. você voltasse para Gotham City. Eu queria que eu quero proteger você desde o primeiro momento que eu escutei o seu choro ecoar por essa casa. Puta merda, cara. O que importa é que o Joel ouviu o Joel chorando nessa época aí, foi. Não, cara, ali foi triste demais ver o Alfred chorando ali no final, cara. Oh. O Vitor chorando, porra. Agora, outra pergunta que Giovanni quer fazer. Sim, A peraí que eu tô mais. porrada na coluna. E aí? Cena Vixe, essa aí clássica, foi né? a maior mentira do mundo, filho. Eu achei engraçado, cara, porque na época, no dia que a gente assistiu à meia-noite, eu, Giovanni, Jurandir, tava todo mundo lá, a galera. Na hora que o Bane pegou o Batman, jogou pra cima e tacou ali, quebrou a coluna do Batman, todo mundo vibrando. Do cinema e tal. E aí o Manel virou pra mim e disse: por que é que o pessoal tá vibrando, porra? O Batman tá se fudendo, Baby, mano, vou explicar uma coisa pra vocês. Pior que o único que tava certo é Manuel. O único que entendeu a mensagem foi Manuel. O resto ninguém tava doido. O único que entendeu Manuel. A ideia do Nolan era todo mundo ficar calado e com o olho estarrecido, como foi na sessão que eu fui depois. Olha só, foram duas reações distintas. A única pessoa que vibrou quando o Batman quebrou, o Bane quebrou o Batman, fui eu. Aí minha mulher, calma! Ela tava chorando, cara. Ela tava assim, puta merda. Porque ela não conhecia o gibi, certo? Não conhecia o HQ, que todo mundo sabe, a queda do morcego tem essa cena, é clássica. Eu vou quebrar não só É uma uma, também das sua cenas. respeito. É uma das É a mais capa da clássicas. HQ, mas essa cena É a aí. capa da HQ, cara. E marca uma nova história do Batman, né? Essa daí. Ali, porque como a gente foi naquela sessão da gente, a sessão especial que eu digo, a sessão da gente, que soltava a gente com a galera, então o que acontece? Quem vibrou foi a turma que viu aquela cena e falou. Eu, tanto é que uma cena, acho que você não percebeu que eu falava assim, porra, o Nolan teve coragem de fazer. Lembra que eu falei isso? Lembro, lembro. Eu falei isso muitas vezes, o cara teve coragem de fazer. Meu irmão, ele não quebrou a coluna, ele deslocou a coluna do cara, mas acabou com o cara. Ele quebrou o espírito dele, falou. É isso aí que eu Daí ia dizer. Se tivesse quebrado a espinha, era mais complicado, né? O Não é isso que eu disse, macho. Na hora que eu vi ele ali se recuperando, o que diabo de merda de coluna é essa? Isso é um lagarto, é, mano? Daí a maior recuperação da história do cinema, né, cara? Não, mas aí é que tá. Aquilo que o Batman teve, minha esposa teve. Minha esposa foi jogadora de vôlei, chegou a jogar, chegou, não chegar a propriamente dita, a profissional, mas já tava ganhando o dinheirinho Mas dela. ela. Ela teve um problema de coluna sério, isso foi exatamente deslocamento de coluna, cara. Só foi curado com acupuntura e com massagem local. Tipo aquele, você estica, bota a pessoa e estica num. Na cordinha do Batman. Não, a cordinha do Batman, ali foi outra história. Ali foi. Ali é, pô, ali foi, se você quer dizer SUS, assim. Mano, não, mas foi pra... só. Estilo SUS. Ali foi a parte que assim doeu, ali foi o erro, ali foi foda ali. Mas tudo bem, era a realidade que ele tava naquela prisão, né? E sabe qual foi o pior, cara? Ninguém chegar pra mim e falar: porra, como é que o Batman de repente já tava na prisão? Eu falei, porra, que durou meses, meu camarada. É, passou 4 meses, né? 4 meses por aí, né? 5 meses, porra, até botar na prisão. Ah, como é que o Batman conseguiu sair da prisão? E depois, o que foi que aconteceu? Como é que ele conseguiu? Quando ele armou a bomba, o cara tinha dito pro Bane, né? Ah, você tem 4 meses ali pra bomba explodir, 5 meses. Não sei o quê. Aí ele disse, nos meus cálculos, 5 meses. Não, porque nos 5 meses... Porque é o seguinte, o que o Bane é o caos? Qual a principal característica do Bane? A tortura, cara. Então ei, ele outra torturou coisa. A cidade, cara. Ele torturou a cidade, cara. É outra coisa, outro fator importante. No teu ponto de vista, tu não acha que o Bane era o garotão no filme todinho ali? Ah, tá aí outra era coisa. Cabeça, um me chupa, o doidão, eu vou acabar com todo mundo. Era porra. Eu vou esquartejar o espírito desse menino aqui. Aí quando é no finalzão, que a menina fala lá da faca que perfura não sei o que, faca que fura o busto não sei de quem. Aí o Ben, depois que leva o molde de sola, parece que ele é um mamão. Olha, isso aí é uma pergunta que eu fiz pro Manel. Parece que é um mamãozão. Eu queria fazer a mesma pergunta pra vocês também. Vocês não acham que no final o Bane deu uma leve emburrecida, não? Ali, peço. Não foi emburrecida. Foi, na verdade, levou uma camada de pau do Batman, desligou o sistema, e levou ainda, quase desligou o sistema de sobrevida dele, cara. Ele ficou meio atordoado. Não, mas peraí, não é essa cena que eu tô querendo perguntar. Não é uma burrice. O problema é que todo aquele papel que ele fez, aqueles discursos que ele falou, todos os planos dele, maquiavélicos... Na verdade, quem tava fazendo era a mulher, né? Entendeu? Na minha cabeça foi isso aí que aconteceu. Ela só... Ele só era real. Não, não. Ela não tinha capacidade. Opa. Ele só era o executor, mas... Mas depois, cara... Depois eu pensei nisso aí, mas depois eu não, cara. Eu quero acreditar que o Bane foi que fez aquilo tudo, cara. Porque não... o Bane fez aquilo tudo. Ele fez aquilo tudo. Tu perguntou aí. Não tô dando ponto, não. É verdade. Ele fez tudo aquela inteligência, porque a história do Bane é um cara que estuda. Tanto é que ele é o Batman, só que do mal, né? Exatamente. Tanto é que o Bane já vinha fazendo tanta coisa, ele chamava dele o mercenário. Quando chegou na missão, que foi a mulher que pediu pra ele, meu irmão, ele foi rejeitado pela sociedade das trevas, das, né, cara? Da Liga das Sombras, né, cara? Aí então ele era apaixonado. Por quê? Porque ele se apaixonou pela filha do cara, do fundador. Por preconceito, ele despachou o cara. Que ela continuou ligada a ele, cara. E o Bane do Nola não toma veneno pra ficar forte, ele já é forte. Só que ele teve tanto, arrebentou tantas coisas no corpo dele, que ele tem que tomar uma dose diária de analgésico para poder suportar as dores dele. Então por isso que quando ele chega no final ali, já tá meio abobalhado, não esteja fazendo ali, porque ele tá detonado pro time, que levou um cacete. Naquela cena em que ele dá um cacete no Bane, cara, eu fiquei com pena do Bane, cara. Pô, na hora que ele dá um murrão, cara... Que quebra. Não é pena do Bane, porque ele deu um cacete. O sexualismo é esse, mano. Não, mas dá pena, cara. Na hora que o Batman dá um murro na boca dele, que desliga, cara, que ele fica louco querendo botar de volta. Porra, aquilo ali. Dá um desespero nele, começa a quebrar as paredes porque a dor é muito grande. Porque ele fica forte pela dor. Ali o Bane é forte por causa da dor. É tanto que ele fica louco que ele quebra a coluna, sai quebrando, tentando bater no Batman. A segunda, né, no filme. Pois é. É, a segunda. Agora, juro pra vocês, cara, ali eu achei a ideia do Bane E o Tom Hardy, eu acho que o Tom Hardy fez uma excelente interpretação. Ficou bem, foda, cara. Ficou foda. E eu, pode criticar, gostei da Celina. Eu acho que o papel dela foi marcante. E o entre nós, assim, o beijo que ela segura no pescoço do Batman foi mais legal do que a porra da Thalita, né? Claro, da Miranda. Ela vai, peraí, vai se fuder, mas eu vou tirar minha tasquinha. Segurou no pescoço, vai morrer porque quer, viu, babaca? E outra cena icônica, né, cara? O Lúcio Fox. Porra, adorei sua namorada. Ela vira pra ele. Ele ainda não quis, né? Como é que ela fala, cara? Ele não se ligou, sei lá. Uma coisa. Ele não tem tanta sorte assim. Ele não tem tanta sorte assim, exato, cara. Botou pra fuder no cara também, né, cara? Ele ainda tava pensando naquela. Quando eu olhei pra ela, eu não botei muita fé. Mas depois que eu assisti o filme, eu acho que ficou massa mesmo. Cara, e agora eu quero perguntar pra vocês: a maior surpresa pra mim, pelo menos, foi o Joseph Gordon-Levitt, cara. Porra, foi irado demais, cara, o cara. O Bruce Wayne se tornou Batman porque tinha dinheiro e tecnologia. Ele não tinha e virou policial. Puta, velho. Feio concurso. Foi o concurso, ele passou. Eu acho que não. Ali foi bem. Ali foi exatamente disso, cara. O cara acreditava nos princípios dele, acreditava no sistema. Onde eu posso aplicar tudo aquilo que eu acredito? Eu posso aplicar sendo um bom policial. Então ele acreditava no sistema e foi ser policial. Tanto é que ele é igualzinho ao Gordon. Ele lembrou o Matias, né? O Matias e o Neto do Tropa de Elite 1. Exato, cara. Quantos amigos meus, cara? Depois até tá ouvindo o cast, mas eu tenho amigos meus que passaram na academia de polícia. Cara, acho que da turma dele, acho que só um ou dois vai ser como coronel. Porque consome o cara, a realidade consome. Que já aconteceu com ele, o cara se perde no caminho, perde os princípios. Então, a função daquele cara foi o seguinte: era um cara preparado, só que ele não teve o dinheiro do Bruce Wayne, e ele se tornou o novo Batman porque ele era um policial preparado, tanto é que era da tropa de elite, da turma do... Ele não se tornou o novo Batman, né? Ele é mencionado que ele vai se tornar o novo Batman. Ainda tem dúvida. Porra, o cara acha a Batcaverna, os caras ativam, estão lá o Lúcio Fox ativando a porra da Batwing. Será que o cara não vai voltar o Super-Homem? Vai voltar como Batman? É óbvio que vai, cara. Ixi, e como Super-Homem ia ser uma surpresa. Super-Homem agora. O problema é que tá. Agora só o festival, né? Você sabe que o Super-Homem, os Decenautas. É só aquele cara, né? O Batman você pode fazer o que você quiser. Agora, ninguém faz filme gay do Super-Homem, né? É, pois é. Então o que acontece? Só os trapalhões ali. Só os trapalhões que botam pra fuder. Mas agora é o seguinte: a galera tá todo mundo preocupado com o Zack Snyder, né? É, pois é. Só que ficaram tranquilos que quem é o produtor do filme? Christopher Nolan, né, cara? Christopher Nolan. O cara, meu irmão, os grandes heróis desse ano chama-se Joss Whedon, que fez Vingadores. E Christopher Nolan, que fez esse trabalho maravilhoso. Eu falo de novo: quem quer saber de como fazer um projeto, assista a trilogia do Batman. O cara consegue amarrar a ponta de um lado a outro, porra. Não tem fuga, não. Até a presença da Selina Kyle se justifica no final, cara. Porque cá entre nós, cara, você viu que ele falava: quando o perigo estava fora. Qual era o meu sonho? Entrando no café na Bélgica, eu olhar pra aquela mesa e estava lá você sentado com uma mulher, talvez até com uma criança, cara. Se tornar uma pessoa normal, cara. Outra coisa que eu fiquei feliz ali com o Joseph Gordon-Levitt é porque o bicho é parecidíssimo ali com o Heath Ledger, né, cara? Porra, lembra demais, cara, ali o cara. É isso aí que eu ia dizer. A função dele no filme pra mim valeu porque lembrou o Coringa, né? O cara olhava pra ele. É, cara. Não tinha como não esquecer. Eu não cheguei como isso, não. Eu cheguei ele como... Como eu tava no lado do Thiago Siqueira gritando as coisas... Porra, por que os caras não falam que é Dick Grayson? Porra, por que os caras não falam que é Jason Todd? Ele ficou cismado porque ele não assumiu. Porque Nola criou um paralelismo. Criou uma realidade paralela, certo? Em momento algum, eu não enxerguei ali o Coringa. Eu enxerguei sim. Ali eu falei, porra, esse cara vai ser o substituto do Batman. Esse cara vai dar continuidade do Batman. E vai provar pra Ra's al Ghul que ele é mais, o Batman é mais eterno do que o próprio Ra's al Ghul. Uma coisa que o Neto falou aí, que ele disse que achou meio estranho, eu achei também, depois que ele comentou, foi os caras terem colocado o nome dele de Robin, né? O nome dele mesmo de Robin. Eu achei que deveria ser Jason Todd ou Dick Grayson mesmo. Foi com que o Thiago... o Thiago Siqueira falou, por que não botaram o nome direto? É o universo Nolan, cara. O John Blake, né, botaram. Acabou, o John Blake botou. E lá na frente, futuramente, ele vai dizer, John Blake é uma referência fulano de tal. vai ter uma resposta. Vai John, mim, John, a... John Blake, eu fiquei na mente o Donald Blake, o Thor, meu. É, mas tem nada a ver. Não tem nada a ver. Era uma coisa que... Uma viagem meia longa, né, essa daí. Não, essa não foi uma viagem meia longa, isso foi nem uma viagem. Foi um... Cheirei todas e bebi alguma coisa. Agora uma coisa que o pessoal fala, ah, o Vingadores não é um filme bom porque não é igual o Cavaleiro das Trevas, que é um filme mais denso e tal, mas não tem comparação, cara. O Batman é o melhor, eu concordo. O Vingadores, ele é um filme... Vingadores é o melhor, porra. Vingadores é um filme 100% quadrinhos, cara, que é um filme pra você se divertir e tal. O Batman não, cara, o Batman, ele não é um filme de quadrinhos, ele é um filme de uma graphic, pode ser um filme de uma graphic novel. Os Vingadores é um trabalho muito bem feito em equipe, com muitos erros que deram mais certos que as erros, porque vocês começou primeiro, fizeram 5 filmes pra chegar no... Vingadores. Se eles fizessem, cai entre nós, se ele fosse na direta lapada abrir os Vingadores, ia ser um fracasso. Ninguém entender porra nenhuma. O dia dizer que o diretor tá doido, o meu cheirou, certo? E começou errado. É diferente do Nolan, que começou, fez começo, meio, enfim, ele fez isso. Os Vingadores não, tem uma porrada de filme, juntou um bando de talento e rezou pra dar certo. E o qual Batman, foi a vantagem? O Batman, ele não é só um filme de quadrinhos, né? Ele é um filme policial, né, cara? Não, na verdade é um filme de filmaço, né? É um filme policial com o Batman, né? Sendo que o investigador principal é o Batman, cara. Tanto é que o Gordon. Tanto é que tem uma característica do Gordon que ele fica lendo os arquivos, os files, perto do Bat-sinal, né? É. Na esperança de encontrar ele, de encontrar o Batman, trocar uma ideia. Que, agora, uma coisa que ficou marcada pra mim do filme foi. Realmente foi o final, cara. Eu não esperava um final tão humano, cara. É, o humano. Final ali dá pra. Na barra arrepiar o nego. Né? E a galera vibrando, né, na sala, cara, quando aparece o Bruce Wayne, todo mundo. Bruce Wayne. Porra, cara. Não, o problema não foi aparecer o Bruce Wayne, o problema foi apresentar o Bruce Wayne com a Selina Kyle, cara. Se naquela cena do Alfred, quando ele senta no café e ele acena com a cabeça, se não tivesse mostrado o Bruce Wayne, teria sido melhor? Poderia, teria. Teria, sabe por quê? Porque quando ele acenou, mano, criou toda aquela expectativa em todo mundo. Todo mundo, vixe, macho, eu não acredito, não. Puta que pariu! Aí quando mostrou o Bruce... Aí quando vira, macho, aí a galera libera aquela tensão, entendeu? Manoel, é o seguinte, é aquela velha história, ali ficou fácil o final. Que o Neto tá, que o jogo que o João tá fazendo é o seguinte, porra, cara, se deixasse aberto pra todo mundo especular, cara, não era justo com a gente, cara, não era justo. Aquele filme merecia aquele final. Não seria justo ele mostrar pra gente. Isso é bom pra artista, é bom pra intelectual, mas pra turma que é povão, que é normal e comum, que precisa mostrar que o herói, acima de tudo, conseguiu conquistar não só a vitória, mas também a mulher amada, que é a maior representação do herói, é quando ele salva a princesa do castelo, mesmo que a princesa seja mais bandida do que ele, e é bem bandida, no sinal, é o ícone dela. E um detalhe que pouca gente percebeu. Você viu o que tá no pescoço dela? Colado a mãe do Batman. Mas ia ficar uma coisa meio Inception, né, cara? A origem ali no final. Porra. Esquece, cara. Não tem nada a ver. Aquela, de novo, ele não só queira pegar. E não aparece, corta a cena. Pá, bate. Não, né? Fica só no barulhinho. Não. Aquilo é pra aquele universo. Tá? É, mas realmente. E esse universo do Batman tinha que dar aquele final. Aquele final ali, foi, pra mim, foi assim, porra, legal, cara. O cara lutou, se fudeu, pum, conseguiu. No final, o cara ressurgiu mesmo, né, cara? Não, mas o ressurgir dele é em cima da saída do poço. Ah, entendeu? Mim, pra mim, o ressurgir era ele ressurgir completamente, né? Não, mas ali a saída dele foi exatamente quando saiu do poço. É, até, ninguém conseguiu. Até quando ele pede pro Gordon ligar o sinalizador e ele joga no chão e formar aquele fogozão do Batman e tal, aquilo ali é... Voltei, caralho, porra! Não, mas ali chama-se efeito moral, meu irmão. A galera ali deu uma... Deu uma cagaça ali, eu falei. Pra quem é ali, quem já trabalhou com militar, sabe que aquele ali é assim, voltei pra fuder, estou de volta. É mais ou menos assim. Mais uma vez, eu não sei porque que a galera queria fazer, porque surgiu vários nomes, né? Ah, vilões, né? Peculou foi o Sarado. E outro cara foi o Hugo Strange, né? E quem ia fazer o Hugo Strange ia ser o Robin Williams. Nossa, meu camarada, Tom Hardy está... Perfeito. A pessoa Robin Williams com Bane, velho. Puta merda, não dá não. Chega. Bota o Robin Williams como Freeze. O Robin Williams, ele interpretaria bem se fosse o Scarface. Dava pra ele. E se o Robin Williams fosse o Batman? Ah, meu Deus, pera. Fecha essa porra, não, chega, vamos dormir, que essa foi foda. Ah, meu Deus do céu, não. Ah, meu Deus do céu, vou dormir. Bota o Giovannizão aí como Batman, que é doideira. O Giovanni deve ter uma fantasia de Batman. Todo mundo pensa que eu tenho, mas não tenho, não. Graças a Deus. Minha limita são os carros. Só os carros. Graças a Deus, tu se livrou dela, né, velho? Porra, olha. Fantasia do Batman é pra baile gay, porra. Porra. Não vem com essa cosplay. Não é uma porra, velho. É baile gay. Hasta la vista, baby.